lama. Com tigre do Congo, com tigre do Congo. Tem que ter o tom. Tem que ter swing, bater pesado tipo Anderson Silva no ringue. Vem de estilingue que aqui é tijolada, tá? Faia bomba, arranca o pino da granada. Quem que tem? Cê falou, cá não tem rap. Rastafari, ragamuffin, rude boy, reggae. Não invade o eixo comercial. Tô farto dessas porra de fazer tudo igual. Força interior que muitos dão valor. É fato, preconceito no Brasil não é só por cor, não. Desliga essa TV que tu vai perceber quem é que tá na luta ou quem luta só pra aparecer. Que dúvida cruel, se largo o microfone e me junto ao Fidel. Com a fúria de Guevara derrubei Papai Noel. Nessa guerrilha vida já montei o meu quartel. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo não Da cidade do menino da porteira, da cultura que criou a capoeira, das terras que emana o som lindo da viola, smoke na cachola, Tim Maia na minha vitrola. Nasceu um homem pobre do interior, pobre de grana, longe de fama. Alguns defamam, outros me amam. No andar da carruagem eu continuo o mesmo, produzindo, indo e gravando, ando. Chimarrão, cachimbo, amigo do Vando. Bolo um plano que o mundo também é meu. Também dei um bom dia pro sol lindo que nasceu e aqueceu. O dó, ré, mi de rua, à noite vejo fumaça subindo pra lua. Mary Jane, não cocaine, vegetal me alimenta. Não quero 180, quero 360. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo não sou um porco da lama. Com tigre do Congo, com tigre do Congo, tigre do Congo, tigre do Congo. Tigre do Congo, tigre do Congo, tigre do Congo.